Ok. É, ela diz que andavam todos à molhada, mas e mesmo assim, não sei. É, só um instantinho, estou aqui a arranjar-me tecnicamente. É, isto é uma obra de arte da tecnologia. Diz, agora já te ouço. Diz. Consigo ouvir-te. Consegues ouvir? Perfeitamente. Ah, ok. Não, ela diz que se não fossem as mulheres, os homens andavam todos à molhada. E desde assim, desde aí, não sei. À molhada não digo, mas. Então, o que ela disse? Alguns andavam tristes, mas outros até gostavam. Pois, exato. Uns até tinham ali fartura para escolher, não é? Exatamente. Sem Já viste? concorrência. Imagina o que era o mundo sem mulheres e o Castelo Branco a mirar ali, tipo Lorde. Pois, já, isso era. Né? Quem diz ele, diz outro. Pois, eu continuo a achar mais que o Castelo Branco. Eu acho que o Castelo Branco é o único. Eu acho que ele é o único no mundo, porque nem é homem, nem é mulher, nem é transexual, nem homossexual. É só Castelo Branco. É. Não há ali nada. Ele não é nem homem, nem mulher, nem mudou de sexo, nem. Enfim, gosta de mulheres, mas como também não é homem, enfim, não é heterossexual. Como não é mulher, também não é homossexual. Portanto, ele, não sei, ele ou ela ou coisa, sei lá, não sei, não faço a mínima, que nem dá para perceber, quer dizer. É uma espécie de transgénico, não? É um mutante, acho que sim. Bem, o que eu sei que ele, quando era mais novo, ele foi uma grande modelo. Tatiana? Foi a Tatiana Romanova, como é que ela se Exato. chamava? Mas mesmo fez de tudo para ser, tipo colocação de implantes e tudo. E foi Era. assim para a tropa. Quer dizer. É claro que lá o homenzinho o livrou da tropa, porque ele aparecer lá vestido de mulher mesmo é um bocadinho esquisito. Pois, A quando. chamar-se José Castelo Branco, vestido de mulher, com os implantes mamários e tudo, é esquisito. Até imaginar, ah, é tal, José Castelo Branco. Desculpa, eu chamei José Castelo Branco. Exato. Não, não, não foi irmã, não foi irmã. Pode chamar o seu irmão. Depois dá para explicar a coisa e tal. Tá bem. Bom, este é o nosso 3 em ponto. Não tem nada a ver Não. com o Dia das Mulheres. Dá apenas a coincidência de que é o Dia das Mulheres, não é? Mas sabes que eu acho que é muito bom, e agora falando da sério, eu acho que é bom haver um Dia Internacional, o Dia Mundial da Mulher. Eu acho que sim. Vá lá, não és machista. Porque há homens que dizem: Ah, há um Dia Internacional da Mulher. E os outros dias são todos os homens. Claro, mas é isso mesmo. Era isso que eu ia dizer. Olha! Machista de um raio! É que era mesmo isso que eu ia dizer. Por isso é que eu estava a falar a sério, porque se eu fosse a dizer, ah, ainda bem que há um dia de direção das mulheres, e dizia a brincar, mas como era uma questão séria, por ser o dia de todos os restantes dias são Ao dia dos menos homens, não é? nós somos importantes, pá. Até temos um dia, vocês são réus, nem um dia têm. Nós também temos importância, como têm os animais, têm o dia do animal, como têm as crianças com o dia da criança, o ambiente com o dia do ambiente. Vocês nem têm nada. Ah, pá. Nós, o dia do homem é todos os dias. Menos o Ah, dia 8. se não Menos fossem o as dia mulheres, 8. vocês não existiam, porque vocês não dão à luz. E nós damos à luz tanto mulheres como homens, portanto. Pois. Ah. Mas se nós não acendêssemos a lâmpada, vocês não davam à luz. Não é necessário, então. Não há. As mulheres que engravidam independente. Não precisam do homem ali junto delas. Precisam do género humano, da composição química humana, não é? Mas Temos o eu já bombom aqui a reclamar da sua exatamente justiça. o bombom a dizer, eu também sou homem, caralho. Exato. Apesar das Mas pronto. pessoas na rua às vezes dizerem: Ai, é uma menina. Não, é um cão. Eu dizia, morde, morde. Mas pronto. Eu continuo encantado. Eu fiquei ontem a pensar naquele assunto da RTP e da SIC, da TVI, do nosso Caixa de Pandora. E depois fiquei a pensar, Isto é tão giro. Pois hoje deu-me para ouvir coisas da BBC. Porque eu ainda sou do tempo. Eu ainda sou do tempo. Em que havia a BBC World e a BBC Prime, que hoje não sei se existem, qualquer uma. A BBC World não existe. Existe a BBC World News. Eu não sei se existe a BBC Prime agora. Acho que sim, mas não tenho a certeza. Para todos os efeitos, os tempos da BBC Prime também já lá vão, não é? BBC, hoje a BBC. Aliás, hoje eu fiquei a pensar dos meios de comunicação social. Hoje em dia, aqueles meios de comunicação social que antes eram um colosso de tudo, não é? CNN e BBC. Hoje estão um bocadinho mais abatidos. Há tantos meios de comunicação hoje que as coisas continuam a ser a referência, mas para todos os efeitos, perderam a audiência. Não sei, é a ideia que eu tenho. Não sei, é a ideia que eu tenho. Pronto. Não sei, o Eu que é que achas? ontem, sim, acho que sim, porque as pessoas é tanto canal que começam a ter acesso que acabam-se por perder mesmo. Por exemplo, hoje tens a Euronews, que não havia na altura em que surgiu a BBC, não havia. Mas a Euronews surgiu em 91, portanto. É uma coisa totalmente diferente. E sim, realmente. O mais curioso é que a BBC é uma referência na informação, mas não surgiu como canal de notícias. Não sei se sabias disso. Não. A BBC até surgiu como rádio em 1922, mas realmente eles só começaram a ter notícias na década de 30, 38 ou 37, um bocadinho de género. O primeiro canal de notícias foi a BBC One. Aliás, o primeiro canal da BBC televisão foi a BBC One, que não era um canal de notícias, mas depois, com o surgimento da guerra, surgiu esse canal de informação. Foi em 39, aliás. Surgiu esse canal de informação e que acabou por se manter. Pronto. Acabou por se manter muito. Pronto, muito. Muito ativo, porque depois foi não só essa a guerra mundial, mas depois foi a guerra da Coreia ou das Coreias, depois foi a questão israela-palestiniana, ou até antes, um bocado, depois foi o Vietnã e depois tantas coisas foram acontecendo. Que sim, e a Guerra Fria, não é? Que sempre esteve no plano do dia durante 30 anos. Mas pronto, é. Sim. E a BBC Mundo fechou em 2011. Muito interessante essa história. É. E a BBC Mundo fechou em 2011 e não era uma rádio. Aliás, era. Foi a BBC Mundo foi a primeira rádio de notícias em castelhano. Não sabia disso. É verdade. Havia a cadena série, não era a cadena série, enfim, havia rádios espanholas, mas não eram de notícias especificamente, como era esta BBC Mundo. E sabes que nós já tivemos para ter uma rádio, uma BBC para uma BBC, não era para Portugal, mas uma BBC portuguesa. É sério? A diferença é que não se chegou a acordo, porque havia. Portanto, como havia. A BBC é europeia, não é do Reino Unido, é British Broadcasting Corporation. Então, o interesse inicial deles era uma BBC com portugueses. Só que, entretanto, o público que mais iria consumir, provavelmente, estas notícias era a BBC, era no Brasil. Mas eles queriam portugueses europeus. Porque era mais próximo, porque era o que fazia mais sentido, não sei entender deles. Para além do mais, os custos com a criação de uma rádio aqui em Portugal eram tão grandes, comparativamente aos benefícios que iriam ter, que eles optaram por não arriscar. Isto na década de 70, quando houve esta massa de independências e assim, já para não falar que era muito difícil a penetração no mercado africano, porque não havia. Então, não havia assim meios, não é? Ainda hoje, da BBC, em termos africanos, é muito, muito pouco. Não tem sequer um canal dedicado à África, por exemplo. Mas sim. E também tentaram uma experiência que eles acharam que iria resultar, mas correu muito mal. Foi a única vez que a BBC falhou redondamente. Em 2004 criou a BBC Japão. Fechou 30 de abril de 2006. Não teve audiências. Foi uma coisa mesmo, mesmo mal, pelos vistos. Só durar 2 anos. Pronto. É isso. Hoje não vamos ter o nosso 3 em ponto, não vamos ter informações porque elas ainda são. Para já não há assim informações relevantes desde que foi o dia 1 de março, mas vamos ter música e isso é a parte mais importante. Eu também andei aqui um bocadinho mais a explorar das nossas emissões da BBC Mundo, porque. Precisamente por isto, porque. Enfim, não vamos ter, portanto, as nossas informações e, portanto, dá para ter um bocadinho mais de conversa sobre outros temas. Estamos aqui com Mas. um ouvinte que está a reclamar por não termos informações. Exatamente, é verdade. Não, não temos, porque realmente as informações elas já estão vão estando ao longo da página. E depois. Ah, mas espera aí, temos algumas informações que eu gostaria de destacar, é verdade. Antes de passarmos aqui aos nossos programas, eu gostaria à nossa lista de hoje, eu gostaria de destacar aqui duas coisas que não vão fazer parte do Informação 3 em ponto, porque não tem a ver com programas, ou não de todo. Mas vamos lá, no dia 15 de março, a Antena Web vai lançar, e eu gostaria de dar esta informação em primeira mão aos nossos ouvintes, vai lançar a equipa de imprensa escrita, ou seja, a partir do dia 15 de março, vamos ter pelo menos duas pessoas na imprensa escrita, que fazem atualmente parte da equipa de produção e realização e também de locução. Uma delas sou eu, Carlos Bonaparte, a outra é Nuno Miguel, mas atenção porque poderemos ter mais elementos. Eu não vou ter aqui o nome, ela deu uma confirmação, mas depois teve que voltar com a palavra atrás por uma questão de um estágio profissional que estará por surgir. E caso se confirme a sua entrada, será não uma estreia, mas sim um regresso, de todas as formas, de uma pessoa que não faz parte atualmente do Grupo Antena e que poderá fazer para integrar apenas a equipa de imprensa escrita. Ou seja, a partir do dia 15 de março, vamos ter notícias da própria Antena Web, vamos ter imprensa escrita na própria Antena Web, com notícias que os ouvintes vão poder ler no nosso blog e vão também ler no nosso site. Estamos ainda a estudar como é que vão comentar as notícias dentro do nosso site, mas. Para já, vamos mesmo é tratar de colocá-las no site e depois no blog, quanto à caixa de comentários, logo se vê. Em princípio, o blog será o ponto forte para que possam comentar. E a outra notícia. Já era para ter sido lançado antes, mas será agora apenas. No dia 15 de março também, vamos começar a publicação de um novo artigo que não tem nada a ver com esta semana, com a rubrica O Espaço Semana. Vamos tentar esse não vamos dar, porque realmente é um espaço muito teríamos que dar muita informação e teríamos que discriminar muita outra informação. E acho que o importante mesmo é o ouvinte poder escolher o seu próprio programa e por isso o Espaço Semana não vai ser retomado. Mas atenção, porque ele vai continuar disponível no arquivo da Antena Web. Para todos os efeitos, vamos ter um outro espaço, o programa em revista, e o programa em revista é um programa em que, aliás, é uma rubrica escrita em que vamos dar a conhecer um programa em específico. Ele pode já estar ou não no ar, mas é um programa em que o ouvinte vai poder, é um espaço em que o ouvinte vai poder ficar a conhecer um pouco mais sobre cada programa. De uma forma geral, a nossa prioridade é que o programa esteja no ativo. Mas poderá nem sempre ser assim. Poderemos, por exemplo, aludir sobre um programa que está a passar na Antena Web Momento, ou que ainda não está, mas que irá passar futuramente na Antena Web Momento, ou que já passou. E pronto, e realmente a partir do dia 15, ou seja, será assim aos domingos, vamos publicar esses artigos, esse programa em revista, com informações mais detalhadas sobre a história do programa, sobre quantas edições é que tem até aquela altura, sobre horários, sobre coisas que foram surgindo de forma interessante, sei lá. Ocorre-me, sei lá, com a Hora Zero, que foi a Hora Zero que originou a expressão nada é mais forte que a nossa própria consciência, e coisas do género, sei lá. Temos muito, muito para dar nesse espaço Programa em Revista. É uma rubrica escrita que vai ser lançada no mesmo dia que a imprensa escrita. Poderemos ainda ter também aqui outros artigos, e estamos a pensar também nisso, não só notícias, mas também artigos, ou de opinião, ou de apresentou artigos de opinião, ou enfim, tudo que possa complementar, portanto, tudo que possa complementar, enfim, a imprensa escrita. Porquê? Porque a Antena Web, desde 1 de maio de 2013, que é um grupo de comunicação. Não é apenas um grupo de rádios, embora até era de sim, mas não tem que ser exclusivamente um grupo de rádios. Longe está, aliás, demasiado longe para se alcançar para os nossos horizontes qualquer tipo de jornal ou uma coisa do género, mas a imprensa escrita acho que é bom, acho que é complementar e atenção que há pessoas que têm muito para dizer, mas não para falar. Também a essas vamos abrir espaço a partir do dia 15 de março. Agora sim, Adriana, a lista. Hoje vamos até à Austrália, o país que vai ser convidado para participar na Eurovisão. Exato. A Austrália já esteve para participar em 2006, optou depois por não fazer, enfim, agora vai fazê-lo no regime de convidada, porque a Austrália faz parte da European Broadcasting Union e transmite desde há muitos anos o Festival Eurovisão da Canção, mas, enfim, não fazia sentido participar, porque para todos os efeitos não é nem tão perto assim, não é parte do continente europeu, mas sim, é um dos membros da European Broadcasting Union. Exato. Mas esta lista também tem outra particularidade. Como hoje é o Dia da Mulher, esta lista, por acaso, é composta só de cantoras femininas. Pois, cantoras. Pois, cantoras masculinas. Eu entendo. Pronto, ok. Foi só um deslizinho. Cantoras femininas é bom. Mas pronto. Podia dizer cantoras mulheres, mas pronto, está bem. Também dá, cantoras mulheres ou cantoras homens. Há é cantoras, já está. Podia ser cantoras meninas, já agora. Também. Podia ser crianças, mas já sim. Mas não, é uma lista só de mulheres, grandes mulheres. Não estou a falar de alturas, mas em termos de carreira, em termos de canções e de sucesso. Pronto. Vamos começar então em força com a Iggy Azalea, com Work. Esta cantora é o nome, portanto, Iggy Azalea é o nome artístico de Amethyst, Amelia Kelly, que belo nome. E é uma cantora e modelo australiana. Mudou-se para os Estados Unidos aos 16, residindo inicialmente em Miami, na Flórida, e depois em outras partes do sul dos Estados Unidos, como Houston, no Texas, e Atlanta, na Geórgia. Ficou conhecida após a realização de vídeos promocionais para as controversas canções Pussy e Two Times, tornando-se estas virais no YouTube. Esta é uma canção desta rapper australiana, contida no seu álbum de estreia, chamado The New Classic, de 2014. Foi composta pela própria, juntamente com The Invisible Man, Trocon Marcus Roberts e Natalie Sims, sendo produzido pelo primeiro, juntamente com First Down of FKA. Eu não tenho mais nada a dizer sobre ela. Tens alguma coisa? Não, é das, posso dizer que é das poucas artistas, os poucos artistas que eu posso dizer mesmo que não gosto. Coisa rara, mas sim. Mais. Next. Mais. Desta gosto. Desta gosto. Next. Vamos ouvir a Dani Minogue com All I Wanna Do. Esta é uma música dance pop, escrita por Brian Higgins, Stuart McLennan, Tim Powell e Matt Gray, para o terceiro álbum de estúdio chamado Girl, de 97. A música foi produzida por Higgins e por Gray. Esta cantora, seu nome é Danielle Jane, ou seja, Daniela Minogue, é uma cantora-compositora australiana. Ela, neste momento, ela foi jurada de um programa de talentos também, atriz, e também foi uma personalidade da rádio. E design de moda também. Vamos convidá-la para ser leitora da Antena Web. E já agora, para quem não sabe, Dani Minogue é a irmã da Kylie Minogue. É verdade. Hello, Dani. Se Ask Me, queremos make you o programa radio e na Antena Web. Yes ou yes? Siga. Mais uma? Sim, mais uma. Ok, vamos ter a Holly Valance com Naughty Girl. Esta é uma canção escrita por Grant. Não? Sim, por Grant. Pop Black. Cosi Costi, Deborah Efrens, minha Nossa Senhora, mas porquê é que eu ponho isto? Brio Talia Ferro e produzida Ferro. Por Phil Tornerley. Olly Valance gravou a faixa para, ou melhor, esta música. Para o seu álbum de estreia, chamado Footprints, e foi a terceira e última faixa que foi lançada deste álbum. Foi lançada como único CD no final de 2002. Este é o, portanto, ai meu Deus do céu, da lema. Holly Valance é o nome artístico de Holly, agora vamos lá. Vukadinovic. Devia ter um nome mais fácil. Que é uma atriz e cantora australiana de origem inglesa e sérvia. Ela nasceu na Nova Zelândia, mas mudou-se ainda criança para a Austrália para que a sua mãe trabalhasse. E nem digo o nome da mãe, que não é preciso. Não, não. Senão mais meia hora com o Ivan e Nicole. Exato. A mãe trabalhasse como modelo naquele país. Holly também começou na moda através de um catálogo comercial da Melbourne e logo estava nas passarelas mais importantes do mundo. Antes disso, Valance fez parte da banda feminina Atomic Kitten ao lado de Heidi Ranch e Kerry Katona, saindo por decisão própria. É engraçado que não me lembro dela na Katona. Atomic Kitten. Não me lembro. Katona. Katona, sim. Não, aqui quando se diz ketona é tipo, ai, que burra. Por que eu estou a dizer ketona, saiu do grupo. Mas é engraçado, não me lembro. Porque ela saiu, ela saiu muito, eu acho que ela nem sequer chegou a fazer parte de nenhum disco. Ah, então por isso que não. Ela entrou na formação inicial, mas depois ela saiu e foi substituída por outra, acho eu. Porque elas eram três depois no disco, não eram? Eram. O primeiro disco tinha três. Tinha estas duas e tinha uma terceira. E eu não me lembro de ver a Holly Valance lá. Portanto... Só se... É assim, também já passaram muitos anos. Ela pode estar muito diferente. Só se... E muitas vezes há pessoas que desaparecem, não é? E depois aparecem ao fim de, pá, 10 anos ou 7, 8 anos. E nós já nem sequer nos lembramos da cara delas. Mas pode ser realmente... e depois, claro, tu tem um nome que nós não associamos, sei lá, eu, quem é que eu associo às Atomic Kitten? Sei lá, às Atomic Kitten. É isso. Eu só associo, por exemplo, às Destiny's Child, só associei a Beyoncé, porque era desde logo uma líder tendencial do grupo. E porque depois elas tinham aquelas músicas de Michelle, não sei quanto, não sei o quê, Kelly, mas assim, eu só soube quem é que era a Kelly Rowland, quando vi uma notícia em que ela chorava porque gostava de ser como a Beyoncé. E depois é que soube, pronto. A Michelle, qual é que era a Michelle que fazia parte? Ela também canta, não canta? A Michelle que fazia parte? É a Michelle que fazia parte da Sassy Michelle? Sim, era ela... Era a Michelle o quê? Hã? Era a Michelle o quê? Eu tenho uma ideia dela, não tenho certeza. Michelle... Agora não. Brands, não era? Não. Não. Michelle Michaels, não. Já estou a inventar. Pois. Ela acho que se virou para a música gospel. Pois, talvez. É muito difícil quando é uma girls band ou uma boys band, uma pessoa lembrar-se de todos os elementos quando eles, por exemplo, se separam. Olha, só me lembro de uma das cinco, das Spice Girls. Melanie C, Melanie B, Victoria, Emma e... Gary. Me falta... E... Ah, é Jerry. Sim, exatamente, é isso. É isso. Não é Gary, é Jerry. Alice. Michelle, Ascult Me, Sing For We. É. Como é que se diz ouvir? Não me perguntes. Em inglês, não sabes? Em português, ouvir, deixa ouvir. Mas... Pois, também não sei. Bem, mas o que interessa mesmo é que vamos então... Ah, tens mais informações? Desta não. Pronto. Eu quanto à minha curiosidade, que diz que respeitando às Destiny's Child e à Michelle, estou à procura das informações. Que eu já soube, até já falamos delas aqui, acho, uma vez. E eu, depois, entretanto, enfim. Mas pronto. Vamos então ouvir aqui estas três musiquinhas. Uhum. Voltamos depois para a segunda parte, hoje com três partes. Voltamos depois para a segunda parte do nosso 3 em ponto. E pronto. E pronto. E nós... Ah, Michelle Williams. Também não é nada cantora gospel. Pronto. Na mesma, Sing For We. Very Beautiful. E pronto. Voltamos então daqui a um bocadinho, depois destas três musiquinhas. Tá bom? Até já! Até já! Walk a mile in these Louboutins. But they don't wear these sheets where I'm from. I'm not hating, I'm just telling you. I'm trying to let you know what the fuck that I've been through. 2 feet in the red dirt, school skirt, sugar cane, back lane. Free job took years to save, but I got a ticket on that plane. People got a lot to say, but don't know shit about where I was made or how many floors that I had to scrub just to make it past where I am from. No, no, no, no money, no family. 16 in the middle of Miami. No money, no family. 16 in the middle of Miami. All night, trying to get there rich. I've been work, work, work, work, working on my shit. Missed the whole game twice. Gotta get it how I live. I've been work, work, work, work, working on my shit. Now get this work. Hustle and the struggle is the only thing I'm trusting. Throw bread in the mud, break before the budget. White chick on a pack shit. My passion was ironic and my dreams weren't coming. Guess I gone crazy, first still changed me. Ride blind, basically rate me. Roll through the bullshit like a matador. Just made me madder and animate to go at him and even a scuff. So, I went harder, studied it harder till the deal was offered. Slept cold on the floor, recording at 4 in the morning. Now I'm passing the bar like a liar. Immigrant or ignorant, your ill intent was insurance for my benefit. Hate to be inconsiderate, but the industry took my inner scenes. Too late, now I'm in this bitch. You don't know the half. This shit get real. Valley girls giving blowjobs for Louboutins. What you call that? Head over heels. No money, no family. 16 in the middle of Miami. No money, no family. 16 in the middle of Miami. No money, no family. 16 in the middle of Miami. I've been up all night trying to get there rich. I've been work, work, work, work, working on my shit. Milk the whole game twice. Gotta get it how I live. I've been work, work, work, work, working on my shit. Now get this work. Ain't been easy, but cheese to peasy for the weeks we lived out in Duffel. Bags is all we had to win, a thing for my mom, I love you. One day I'll pay you back for the sacrifice that you managed to muscle. 16, you sent me for customs, so all aboard my spaceship to Mercury. Turn first at the light that's in front of me. Cause every night I'ma do it like it's my last. This dream is all that I need, cause it's all that I ever had. Now get this work. Get this work. Now get this work. torne o seu dia mais agradável, graças à companhia do Canal 1. E já cá estamos o 30, depois desta nossa intervenção musical, chamada... Como é que era a última? Olivia... Não, Olivia... Olivia Valance. É isso, Olivia Valance. Já estava a pensar na outra. Mas lá para a frente. Mais duas, vamos lá. Bora, mais duas. Vamos ouvir agora Laura Imbruglia com I Wanna Be Your Girlfriend. Imbruglia. Ela quer, né? Olha a sorte. Ela é uma cantora e compositora australiana que vive atualmente em Sydney. É irmã mais nova da também cantora Natalie Imbruglia. Esta música é de 2010, do álbum The Lighter Side Off. Não tenho mais nada sobre ela. Uhum. Pronto. Então vamos à próxima. Então à próxima vamos a uma das veteranas. Kylie Minogue com Sacrifice. Ok. Esta é a música desta australiana. É do seu 20º. Uau! Que sério! 20º álbum de estúdio chamado Kiss Me Once, de 2014. Portanto, é uma música recente. Foi escrita por Sia Furler, olha a nossa Sia, que também é famosa por cantar, ao menos duas músicas já ouvi dela, mas ela também gosta muito de escrever. Pelo Marcos Lomax, Jordan Johnson, Stellan Johnson, Clarence Coffey e Nella Ternerini. Canjiro. Esta Carla Minogue é uma cantora, compositora e atriz australiana. Após o início da sua carreira como atriz infantil na televisão australiana, ela alcançou o reconhecimento através do seu papel na televisão na novela Neighbours, que obteve um sucesso muito grande. E antes de iniciar a sua carreira como cantora em 87. E não tenho mais nada sobre ela. Pronto. Carla Minogue, que... sei lá, podíamos dizer tanta coisa sobre ela. Eu particularmente gosto muito de uma música chamada I Should Be So Lucky. Ela foi uma das portadoras do disco, do Italo Disco para a Austrália. Porque o Italo Disco é uma coisa mais europeia, mas ela, quando levou aquele género para a Austrália, não teve grande impacto naquele país, mas para todos os efeitos, pronto, foi. E pronto, olha isso. E já agora ela também lançou a Locomotion. Ah, pois é, Locomotion, o que é isso? Lembrando das músicas antigas. Eu só conheço, eu de Locomotion só conheço, ei, agora que saudades, isso não se faz. Até vou ver agora se encontrar alguma coisa desse género. Porque o Locomotion, sabes o que era o Locomotion? Era um canal de desenhos animados que eu adorava. Mas eu gostava mesmo daquele canal. A sério, para mim era um canal fantástico de desenhos animados. Melhor do que o Canal Panda, melhor do que o Cartoon Network. Eu gostava mesmo daquilo. Pronto, olha. É isso. Tá bom. Okay. Vamos a mais duas musiquinhas então. E já voltamos. Para até já. Até já. Even on still wanna be your girlfriend. As soon as you leave your girlfriend, I'll make you mine. 'Cause I wanna be your girlfriend. I still wanna be your girlfriend. As soon as you leave your girlfriend, I'll make you mine. E já cá estamos ouvintes para a nossa última intervenção no 3 em Passion. Comigation, Carlos Bonapartation e com Adriana Pequation. Ou Pequenation. Ou como tu queiras. Asian. Exato. Exatamente, Asian. E agora, sem hesitation, vamos... Opa, isto já está a ser muito, muito melhorido lá em baixo. Quer dizer, então, que vamos ter aqui que fazer aqui uma manobra de diversão para aquelas mulheres lá em baixo, para não te deixarem ali a entrares menores, certo? Portanto, ainda bem que estás aqui na carteira uma mini saia, um top, uma cabeleira, que é para te vestir a rigor. Sabes andar de saltos, não sabes? Sei, sei, sei. Ah, então pronto. Está bem que a outra vez que saltei caí, mas eu consigo andar aos saltos, consigo. Pode ser que saias ileso, desta vez. Sim, no ano passado, nem fiz 3 em ponto no ano passado, porque... Pronto, não é? Porque não era domingo. Vamos lá então, mais... Pronto, sem hesitation, não é? Às duas últimas musications. Eita. Acho que vou matar saudades do portal. Entrei aqui num portal que tem os canais que eu vi antigamente. Vamos então a mais uma veterana, a Olivia Newton-John. É mais. Com... Physical. Diz. Exato. Mas não é essa música. Não, não é. Ah! É que eu estava a ver, tu tinhas visto toda essa. Com a música Little More Love, ela é uma cantora australiana, mas de ascendência inglesa. Cantora pop. E esta música é do seu álbum de 78, chamado Totally Hot. Ela é uma cantora, compositora e também atriz. Ela foi 4 vezes, ganhou o prémio Grammy, e durante algum tempo foi ativista dos direitos dos animais e do ambiente. Depois de sobreviver a um cancro de mama em 92, ela também abraçou a causa para conscientizar as mulheres para a saúde e envolveu-se com várias atividades de caridade, de produtos de saúde e também a angariação de fundos. Ela protagonizou com o John Travolta, já sabe, no filme, na adaptação do filme da Broadway, do musical Broadway Grease, que foi um grande sucesso. Mesmo, por acaso não estou a ver qual é que é, mas sim, foi um grande sucesso. E... Ah, peraí, é aqueles em que eles cantam. Exato. Cantam assim, muitas mais. Ela canta sozinha. Portanto, esse filme, que era um musical, na Broadway, e adaptaram para o filme, o Grease teve um soundtrack, portanto, músicas que foram grande sucesso na história de Hollywood. E não tenho mais nada sobre ela. Olha que mal. E por fim, vamos ter também a famosa Natalie Imbruglia com Shiver. Esta canção desta cantora australiana foi lançada como a primeira música do trabalho do seu terceiro álbum de estúdio, Counting Down the Days, em 2005. Esta é uma cantora, compositora, modelo e atriz australiana. Natalie tornou-se conhecida internacionalmente com o seu primeiro álbum, Left of the Middle, lançado em 97. Álbum este que eu tenho, é o único que tenho dela. Quando criança, estudou balé, sonhando fazer carreira como bailarina. Depois fez comerciais para a televisão australiana, aparecendo em propagandas, em publicidade da Coca-Cola e dos salgadinhos Twisties. Espera aí que ainda não acabei. Populares naquele país. Por volta dos 16, deixou a escola secundária para começar a carreira de atriz. Olha que mal. Quer dizer, assim, é mal porque jovens deste país, sejam rapazes ou raparigas, não deixam os estudos. Os estudos são importantes. E pronto, tenho mais nada a dizer dela. E pronto, ela é irmã da... É isso que eu ia dizer, não é? Da Lauren Brooklyn, que é uma coisa que nós também não dissemos. Dissemos que a Dani Minogue era irmã da Kylie Minogue, mas não dissemos que a Kylie Minogue também era irmã da Dani Minogue. Ah. Pois, hoje tivemos aqui um par de irmãs, não é? Um par não, dois. Dois? Dois pares de irmãs. Exatamente. Tá bom. Bom, ouvintes, nós vamos ficando por aqui. O nosso programa vai regressar na próxima semana. Sim. E pronto. agradecemos que vocês deem uma olhada no nosso repaginado, atualizado site, que está bastante bonito. Viagem lá no nosso mundo dos 8 canais que temos, nos vários programas, escolham o que mais agradar. Deem os vossos comentários também na nossa página, no nosso grupo Facebook, convidem os amigos, familiares, porque nós agradecemos. E já agora as nossas páginas também de locutores, tanto a minha como que é Adriana Pequeno, locutora Adriana Pequeno, Antena Web, como do Carlos também, já agora diz a tua. Locutor Carlos Bonaparte. Nuno Miguel, Antena Web. Kátia Leite, Antena Web. Irene Leite, já agora. Há várias páginas. Elas também estão disponíveis nos nossos. Elas também estão disponíveis nas páginas dos locutores dentro do próprio site. Os ouvintes vão lá ao site. Tem lá. No separador Quem Somos, no link Quem Somos, vão lá e tem a nossa área de locutores, onde tem todos os locutores da Antena Web, numa lista, e aí estão, portanto, aí estão também, ou seja, os nossos locutores, e que eles têm Facebook, naturalmente, também tem lá o seu perfil, nos seus contactos também tem lá. Eu estava aqui a ver... Os nossos locutores que têm página no Facebook. Já agora, assim no instantinho, vou dizendo. Ora. Aí está nada. Agora é que vai estar. Isto aqui. Ok. Temos então aqui o Carlos Bonaparte, né? facebook.com/Carlos Bonaparte. Ana Barbosa, facebook.com/ não sei quantos, é um endereço enorme, mas basta procurar por Ana Barbosa Antena Web. A Adriana Flora, basta procurarem por Presenta Atuare. Adriana Flora, aliás, se pesquisarem só por Adriana Flora, vão encontrar o perfil, não é? Mas também vão encontrar, e é isso que interessa, vão encontrar também a própria página. Adriana Pequeno, já sabem, facebook.com/AdrianaPequeno.AntenaWeb. Nuno Miguel, também, que tem um perfil um bocadinho mais extenso, mas pronto, basta procurarem por ele, também, Nuno Miguel Antena Web. Kátia Leite, com facebook.com/katialeite.antenaweb. E a Irene Leite, com o endereço ireneleite.jornalista. Elisa Bonaparte foi a última a criar Facebook, e portanto ainda tem a Elisa Bonaparte.antenaweb. Também tem o seu interesse próprio. E é isto. São os nossos meninos. Todos nós temos Facebook. Exato. Portanto, visitem-nos e deixem um comentário e um gosto já agora. Exatamente. E agora, vamos embora e até para a semana, não é? Até para a semana. Tchau. Tchau. If I never saw you again, could I?